combinam com a minha melanina. Me sinto bem, isso me lembra um som da Nina. Mesmo mundo louco, te ensinar a ser ogro. Engolir as lágrimas, mijar o choro. Não tive pai herói, tive a força de Dona Ana. É que eu fui vida louca, meu filho vai ser vida ganha. Correndo e correndo, falamos em códigos e barra, mas não estamos à venda. O recalque te chama até de Illuminati. Não podem ver o preto vencer, eles são covardes. É que podemos voar ou jogar tudo pelos ares. Miles Sainz, nós, Miles Morales, A riqueza tava medo, aí veio hip hop e salvou o negro. Ressuscitando autoestima nas cidades, eles me chamam de Cristo porque eu fui faz milagres. Quem viu chegou mais perto teve lágrima nos olhos. Hoje todos os comentários são enquadro Luiz Roberto. A rodada pros irmãos tô bancando. Um gole pra todos os meus santos. Feliz em ver irmão com casa, ouro chique. Antes, mas perto, chegamos, sendo shake. Era comendo Habibs, barco que escondi o céu na bolsa. É mesmo aqui que é tirar foto e fato que é tirar a roupa foda. Minha vez, minha vez de ganhar. De ganhar. Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo. Minha vez, eu vejo de ganhar. Niggas em pares, niggas em paz, seremos niggas em bares. E cuide mais, ninguém mais vai duvidar do que a gente é capaz. Elas querem uma selfie, por favor, sem flash. Não quero sair claro. Eu sou escuro, serena de ouro. Eu no fundo, você sabe, é claro. Todos meus manos de anos, com carro do ano, só porque eu quero. Eu sou 999, tudo 9, até o cachê são 9 zeros. Sempre sorrindo, sou meu próprio motivo pra estar alegre. Só tenho 23 anos, mas já tenho grana pra ser sugar daddy. Na joalheria com você e o segurança atrás. Eu nunca tive um filho, porque você insiste e me chama de pai. Tudo que eu vejo, minha vez, de ganhar, pretos fazendo.